presente. Ocean M3 Novero está reautorizado para 3.000 aviso padrão. Chama quanto plano para posicionar. Bem-vindo, boa noite, prossiga Alfa, Juliette, até a Poli. Obrigado, Alfa, Juliette, até a Poli. Boa noite, 3662, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Estabiliza a minha aliança, desloco com a 10, voo 884. Voo no 884, torre 186 até o meu posto. 186, até a colagem. Corrigindo, 1884, passando externo, baixado travado, 1-0-0. Gol 1-8-8-4, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 7-9. Ligar agora 1-0-1-3. Negativo, padrão 1-8-8-4. Chame Recife, frequência 1251. 1251, muito obrigado, e tenha um bom feriado. Comente. Boa noite, 3560, identifique, chegada Mari, desça para o 060. Metro número 4 para aproximação, tráfego à sua frente da companhia, um Airbus 320, que está a 15 milhas à sua frente. Está autorizado a manter a velocidade high speed, aguardando novas instruções para redução. Localizador de mais gol 1976. Direita 1219. 219 ali para o voo 1884. Voo 1884. Zulu, desça para 3.000 pés, o ajuste 1093. Alfa da Juliette vai importar o voo 1884. Desce, informe no localizador. Agora no localizador, a senhora é minha. São 3662, da presente voo ITAP. Tráfego avistado, autorizado pouso pista no 0, vento 120 graus, 9 mais. Que negar no 0 no 3. 10 no 3, vive pouso na 10, zona 7. Antes da Juliette, voo 1884. Antes da Juliette, voo 1884. Juliette, portão 11, 1884. 11. Cuidadora, se não é 63, eu não quero. É 3-0, completa aproximação, chame torre 18-6, tamo a posse. 18-6, graças a 3-0. Salvador, boa noite, Oxenai 6310, localizado. Oxenai 6310, reporta no externo, baixar e travar. Reportará 6310. Voo no 398, boa, deficit, chega na Mari, está para o nível 060. 3662, está autorizado a sinal de LS, desça para 2.000 pés, sem restrição, ajuste padrão e corte no localizador. Inferno, trem baixado e travado, 6310. O Oxenai 6310, continue a aproximação aguardando autorização para pouso. 6310. 1776, solo 51 livre a pista pela direita, 1219. Pela direita, 1219, 1776. 3560, está reautorizado, descida para 2000 pés, agora o número 2 na aproximação. Ajuste em padrão. Zero para o 63, vamos lá. 77000, lembrou? Solo 121, decimal 9. 2 a 4. Alfa, em reporte no Juliette, no 77000. Alfa, reporte no Juliette, 77000. Chané 6310, solo 53, livra a pista pela direita, 121, decimal 9. 219, grato, 6310. Paulo Salvador, boa noite, Oxanei 6310, Lisona 65. Bem-vindo, Oxanei 6310, consiga via Alfa e reposta dentro da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 63. Steven, aeroport 083, qualquer dente, clear, bom for arrival, dato 4006, planet 1013. Juliette, portão 09. Juliette, 09, com 77. Firmo 3000. Uma Juliette 6310. 6310, ingresso a Juliette, portão 7. Juliette 07, né? a pressão direta aproveitando 3662. 3662, completa final, torre 186, tem uma posse. 186, boa. 560 da TAM está livre, afinal. Lembre, informarei de segurança. Salvador, boa, TAM 3662. TAM 3662, autorizado pouso pista no zero, vento 1-10 graus, 8 nós. Autorizado pouso no zero, TAM 3662. O CIP 52 no 6, assim, te aguardo com um tráfego, dois tráfegos que estão finalizando o estacionamento. Eu já vou autorizar, ok? Tudo 52 no meio, autorizado para estacionar em táxi. No Campinas, nível 360 já aprovado, só um minuto, prepara Dael. Dael, obrigado. Visual 3560, completa final, torre 186, tamo ao posto. 186, obrigado. Tô no 398, autorizado a final de leste, deixa para 2000, informe estabilizado. 2000, Papa Tango Juliette, Tango Zulu, vai seguir como número 2 na aproximação. Boeing 737 da Gol, está a sua posição de 2 horas e 12 milhas, com rumo nordeste. Ah, negativo, tem um trato ali. Setor ouvir, é conforme. 5070, código transponder, controle pad 1, 9.35. Campinas 360, decola da 1-0, curva direita, Dael, direita, Brit, 5070, 1935, controle, 4-3-0. 0-1 no portão, chame quanto quanto para o posicionar. TAM 3662, solo 01, livre a pista pela direita, 1-219. Direita, 219, TAM 3662. T662, bem-vindo, prossiga Alfa e mantenha-se a Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, T662. 0 graus, 8 nós, que é legal no 0 no 3. Lembre para o 0 no 0 no 3, 560. Autorizado, trip Índia. É, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, o ajuste 1-0 na 3, como vou. Salve, Salvador, 527, boa noite, Galeão, só um minuto, 360 aprovado, prepara a Del. Passarei 224 na escuta? Chamou pronto pro push? Sim. Salvador, muito boa noite, voo 1885. 1885, Guarulhos, só um minuto, copo, prepare 360. Prepare a subida, robô, só um minuto, número 2. Tá, ok, número 2. Tá, 362, após o ATR da Trife Livral, setor de táxi, prossiga Juliette, portão 08. Estou no 398, torre 18.6, termopouso. Juliette Tango Zulu, pista para 2000, está autorizado a sinal de leste, tráfego informado está meia dúzia de milhas à frente. Está ciente, o Juliette Tango Zulu 2000. 1-0. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, seguida direto pelas posições Leda e Bridge. O transponder é 5072 e o controle em 119.35. Proteja. Solo T3560, Livrando Fox. Web 5827, correto cotejamento, chamo pronto para o acionamento no portão 4. Maravilhoso, acionamento. Estão no zero. T3560, confirmando Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02. Passarete 2224, aguarde o estacionamento do TAN no portão 8, coordene com a equipe de solo, após estar tá autorizado, puxe, chame para o táxi, quer negar no 0 ou no 3. Cinco na escuta para cópia. Afirmativo, voo. Tá pronto. 1885, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 21 até a posição Trive, pós direto para Poços de Caldas. Decola da cabeceira 10, curva à direita, subida Arbor, transição Elefa. Transponder é 5051, controle em 119.35, cotejo. Tá ok, então tá autorizado no 360 pela Upresolo 21 na Tetrive, direto do posto. Saída Arbor, Eleva. Decola da 10, curva direita 50, quando transporte, desmado 3, com controle, voo 1885. Correto, no 885, chame pronto para acionamento, portão 11. Vai chamar pronto, voo 1885. Juliette Tango Zulu prossegue para pouso na 110 ou na 107? 110. Paciente, continue a aproximação aguardando pista livre, o Juliette Tango Zulu. Aguardando pista livre, Tango. 1398, solo ao 07, livra a pista pela direita, 121, decimal 9. Tango Juliette, Tango Zulu, vento 1, 10 graus, 8 nós, que negar no 0 no 3, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso na 1 no 0, Juliette Tango Zulu, trem baixo checado. Eficiente, aqui eu não tenho seu plano aqui ainda, aguarde o instante da 3858. Vem com ele. O Gol no 398, senhor sim, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Afirmativo, Momo Frote, a subida. Obrigado. Autorizado acionamento, chame para início, puxa. Querido 2224, está com 40 a bordo, alternando com Fortaleza. 3 horas e 40 de autonomia, solicitado táxi. Passarelo 2224, autorizado táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, a torre 18, meia dúzia. O altímetro no 0, no 3, boa noite. Autorizado táxi, pátio 1, Índia e Alfa, espera da 0, no 4, meia, ajustado. 2224, bom trabalho. O Gol no 398, observe o Embraer da Passaredo taxiando, assim que ele tiver liberado a Juliette, ingresse pela Juliette para o portão 062. Solo 1219, confirma o pátio com seu destino, Juliette Tango Zulu. Solo 1219. Tropa 083, complete on final, contact tower 118.6. 118.6, Salve Miguel. Salam. Tropa tower, good evening, Europa 083, 10 miles on final, 10. Air Europa 083, continue your approach, waiting for ATC clearance. Continue on 03. Boa noite. Air Europa 083, your wind 110 degrees 7 knots, KNH 1013, clear to land on runway 10. 1013, clear to land 10, Europa 083. Os 224, mantenha ponto de espera dando zero.